Salvador, Salvador, bom dia, Chanel 6312, informação mais. Chanel 6312, acende identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1021. 050, Mari 1021, Chanel 6312. Para pushback, seguramente? A sua escuta. É, mas será que o senhor está sobrevoando agora a ilha de Taparica, confirme? Gente, foi para informar o tráfego do Gillette Quebec, aquilo que já foi superado. Controle Salvador, o trip 5217. Trip 5217, acende identificação. Aidente. E 5217, 7 milhas para Conde, contato radar, vou ir na proa de Bonfi, para chegada Bonfi, reporte para descida. Na proa de Bonfi, chamarei para descida, trip 5217. 3663, desça para 250010. Reporte estabilizado no localizador. 2500-3663. Então, 3663, tem um tráfego com essa posição de 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 150010. 6300, tráfego indicado. Quebec, o tráfego adicional a 11 horas, 8 milhas, rumo sul. Do Oeste, passando 4 mil pés para 2500 pés, Alfa 320 da TAM. Afirmativo. 3604, tráfego sua posição de 6 horas, 5 milhas superado, reporte habilitado localizador. Bacaremos. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, 186, obrigado, então, bom dia, 3179. 186, obrigado. Desde Salvador, cordial, boa noite, Leste, bom dia, TAM 3304, estabilizado, ingestão 10. 163 autorizado Duna descendo inicialmente até 250010. Ok, Duna 2500. Confirme. Afirmativo, já. Sim, TAM 3304, autorizado pouso pistão no zero. O vento 160 graus com 12 nós, atende a pistão no zero molhada. TAM 3304. 04. Tá, mantendo agora 280 indicada, já vai ter a redução para 240. O Xenem é 312, confirme sua velocidade. É, 2709. Seguinte. Quando 605, se possível, mantenha a velocidade 2509 até mais próximo de Pelo. Desça para 3000 pés, QNH no 021. Ative, então vamos manter a velocidade até mais próximo de Pelo. Desça 3000 pés, com 1021, vamos 605. Xanem é 312, número 4 na aproximação, reduza para 250 nós a velocidade. Redução 250 nós, o Xanem é 312. Então, 3063, tráfego superado. 9 horas, 6 milhas, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reposto avisado localizador. 63. Salve Salvador, bom dia, Xanem 6211, informação November, autorização Galeão. Sente mais um minutinho. Quatro. Diga, Mike, Charlie Young. Mike Pelian, que confirma a atitude que está mantendo? Mike Pelian, que reporta para IP. Aldo. Se está vindo pelo corredor Axé? Você já pode falar da barra. Juliette Quebec, que eu chamo de torre 118 desse momento. Estabilizou Campa Vista, 3663. São 3663, chame torre 118 desse momento. 26, obrigado, até daqui a pouco. É 1360 VAP Zulu 10, da Eule da Bridge é a subida. O, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5006, o código 5006. E o controle no 20 decimal 8. Ok, autorizado o Rio, é, Galeão, nível 360, pela Amper Zulu 1-0, saída da El, Leda Bridge, decolta 1-0, curva direita, sana 5006, controle 1-20-8, Xené 62, 102. Correto, vamos para o pushback estacionamento. Câmara, Felipe. 304, solo, azul no 7, direita 1-21-9. Solo, obrigado, bom dia, sana 3304. Preto. Táxi autorizado, Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indy Alfa, ponto de espera 186, Pátio. Obrigado, senhorita, bom fim de semana. Obrigado, feliz dia dos pais pro senhor. Obrigado. Salvador, bom dia, está 3304, onde estou na segunda. 3304, bom dia, para siga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, está 3304. Então 3663 confirmando, baixada travada. Baixou, travou, 63. Então 3663, atente a pista 10 molhada, o vento 1,60 graus com 09 nós, autorizado pouso na 10. Então 3663. Ok, ele veio pouso na 10. Chanel 6312, pequeno desvio à direita. Boa, Chanel 6312. É, confirme a prova, Chanel 6312. É, 045, aqui só para evitar uma informação. Por quantas milhas? Ah, umas 10 milhas. Posso reassumir a navegação. Sente livre desvios, 6312. Obrigado, atingiu 050. 6312, deixa para 3000 pés, que é negar no 021. 3021, 6312. Salvador, o trip 5217 para descida. Trip 5217, desça para 4000 pés, que é negar no 021. Para 4000, 021. 5217, trip. Deixa aí, vou ligar o Délio. Pode deixar. Tocou a passada do 2229, informação 90, utilizada a história da conquista por protocópia. Seria o passarei do 2227? 2227, senhorita. Pronto para a cópia? Pronto. Está autorizado Vitória da Conquista, nível de voo ao 260, via... Conforme a roda do plano de voo, a subida da árvore elefa, primeira curva direita após a decolagem, 5011 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Então 3663, solo aos 20, libera a direita e chama 121 decimal 9 solo. 209, 3663. Atenção, curva à esquerda, 5011 é o nosso transponder, 208 é o controle. Só confirmando a curva à direita após a decolagem, tá ok? Pode curva à direita. Agora correto, chama para pushback e ferramenta. Chama para pushback e ferramenta, 2227. Salvador, buenas, TAC 3663, Vibrona, 6%. TAC 3663, táxi autorizado, Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para 03, TAC 3663. 7632, já pode estabilizar no localizador na Pua 040. Pode estar lá, 6312. Juliette, Quebec, Kilo. China 6312 está seguindo o tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo sudeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Boeing 738 da Gol. Observando o tráfego, 6312 vai atingir 3 mil. 76312, seguindo o tráfego, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar o localizador, vai seguir como número 2. 2 mil, número 2, já pode estar estabilizado, 6312. Controle UM526, muito bom dia. Informação é a November, vai cruzando no 215 para o 150. Jet 5826, sem identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1021. Mari 050, 1021, possível voar direto, está feito. Jet 5826, mantém chegada número 4 na aproximação. Ok, vai manter chegada. Salvador, bom dia, Azul 4039, quanto espera da 1-0, todos? 4039 da Azul, a linha e mantém cabeceira 1-0, bom dia. A linha mantém o 4039. Vila agora. Tá autorizado e Duna, 5217. Melhor ainda, Duna, pro 5217. 5217, vou direto Duna, reposta avisado localizador. Na boa de Duna, com o Danilo Locke. Controle, bom dia, TAC 3179, decolado na Dael. Sensor para nível de voo 340, saída Dael. 340 na Dael, poder levar direto Dael. TAC 3179, autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, 3179. Controle Salvador, vai estar já aqui, através do PAC. Baixa Yankee, sobre torre 118, décima meia. Baixa Yankee, torre 118, décima meia. Torre Salvador, gol 605, foi estabilizado em SXC, cabeceira 10, visual capista. 1605, chame torre 118, décima meia. 2612, a torre, igual 605, veja. Estabilizado, localizador, a chanela 6312. 6312, chame torre 118, décima meia. 118, meia, 6312. Litoral, reforçará vertical do farol Itapuã. Oi, Salvador. Mantinha com 605. E a LSX foi cabeceira 1-0. Fazendo a pista. Bom dia, confirmando baixada travada. Rebatido, senhor, 605. Ciente, gol no 605, o vento 150 graus com 10 nós, informo pista 10 molhada, autorizado o pouso, gol no 605. Ativo, livre posto cabeceira 10, sempre as condições no 605. Torre Salvador, bom dia, Oxané 6312, ILS 10. Oxané 6312, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre 6312. Guarda pista livre 6312. Trolle, Salvador é o Azul 4039. Azul 4039, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300, saída da EL. 300 da EL. Batalhão 360 pela direita, reportarado terno. Azul 4039, decola de 26, controle agora 120.8, bom voo. Possibilidade de Dael para o Azul 4039. Azul 4039, voz direto, Leda após Leda Bridge. Leda Bridge, obrigado. Voo 605 no solo 27, libera a próxima à direita na Fox, chama o solo 121 na 19. Ok, já só 19, solo mesa. O 605, muito bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Aqui o livre táxi, Alfa Juliette 25, 605, bom dia. 10, cenário 6312. Se facilitar o trip 5217, pode avisar na 17. 5217, o senhor prefere pousar na 17 visual? Positivo, já estou com ela à vista. Então desça para o número 1700 pés, aguarde coordenação com a torre. Quem baixar vai em 700. Estou no final da pista 35, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, linha do litoral, reporta na final 35. 1 minute for copy. We're standing by for 1 minute. We have information November gate number 11. Roger. Trip 5217 na escuta da torre. Torre 118, décima meia. Torre 18,5, obrigado. 312, solo aos 29, direita 121, décima 9. Aulibral 219, 63. Trip 5217 na escuta da torre. Steer departure left stern. Stroke code 5004. 5004. Salvador departure control 120.8. Clear 2 with CFA as filed. Upper Whiskey 58. Climb maintain 390. Puka departure, Arakaju transition. Squawk 5004. After takeoff, left turn direct. Puka departure. Departure 120.8. American 980. Correct, inform for pushback and startup. Welcome. Solo Salvador, bom dia, Chanel 6312, livrando 10. 6312, muito bom dia. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 6312. Avisado, Jambranich, táxi. 9131, está autorizado para Recife 370, via Peruíque 58, Pucaracaju a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5092 é o código, 1208 é o controle. Nove um no três um, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Nove um no três um, só para informação, tem um chiadinho aí no seu rádio, tá? Obrigado. Tá, tá chamando torre 118 nesse momento. Quebec Kilo, minutinho. Papá, papá, Mike, Eco Delta, condições da presente. Iniciar a curva esquerda com Proa Norte, reportar liberando o eixo da 1028. Tem uma TR da Trip agora, final da 17. Trip 5217, baixou e travou? Afirma ativo, embaixo e travado. Atente a pista 1-7, molhada o vento 1-40 graus com 1-0 nós, autorizado pouso na 1-7, o trip 5-2-1-7. 5-2-1-7, gente. Ciente, o Mike Eco Delta autorizado girar base, aguardando informação de pista livre. O Mike Eco Delta. Girar base, aguarda pista livre, Delta. Reto Juliette, Quebec Kilo, confirme PLB. 02, acionamento, táxi, decolagem com a torre 186. Alô, Xané 6219 para o táxi com 103 POB 3:42, alterna com 20. Táxi de Alfa, ponto de espera, chamei torre 186. De Alfa 186, 6219. Trip 5217 no solo aos 35, libera a esquerda na Lima e chama o solo 121-9 para ingresso no pátio. 121-9, bom dia. Bom dia. Tio Juliette, Quebec Kilo, autorizado o táxi, reporta para ingresso, cabeceira 17. Trip 5217, livrando na casa. Livrando a pista 17. Trip 5217, muito bom dia. Prossiga táxi até a remota 12. Remota 12. 7 livre, o vento 140 graus com 14 nós, autorizado pouso, Mike F. Delta. Autorizado, Mike F. Delta. autorizado pouso para 197 Delta. Está no localizador, 526. 526, chame torre, 118-36. 186, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, tá 3732. Sente da informação aqui. Tá, 3732, sem identificação, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 021. 050, 021, no ajuste, no 021. Autorizaria a flor do Serra Vitor 369? Mantenha a chegada até 3732 até Itap. Após Itap, Serra Victor 366. Itap após Serra Victor 366. Afirma. Fica livre, confirma ajuste por gentileza. 1021. 1021. 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. Ok, 251-3325, obrigado. Após a liberação do helicóptero, o senhor ingressa e reporta alinhado e pronto. O Juliette Quebec. Delta, considera o solo às 37, está livre até o passo 4. Solo ao passarelo 2227 para acionamento. 4-0 graus, 1-3-2. Automatismo. Está autorizado, chama para início de táxi. Chamada para início 2-2-2-7. O Webjet 5826 confirmando bastante travada. Afirmo. Está livre o pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 139, atente a pista no zero molhada, Web 5826. 10 das condições, está livre o pouso do Web 5826. Papatango Juliette, Quebec Kilo, decola de Salvador aos 39, ingressa corredor a Shell no 1000 pés e chama o controle, 120, décima 8, bom voo, Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo, muito obrigado. Controle Salvador, o Papatango, Juliette, Quebec, Kilo. Obrigado. Visualizo no meu pé, corredor. Axé, reporte fora da barra. Quebec, Kilo.